me procurou só pra desabafar. Tava tão deprimida, só via solidão dentro do seu olhar. E porque logo eu sou apenas seu ex? Diz o que você fez. Ela disse pra mim que não lembra da noite que dormiu em casa, que quando amanhecia te via deitado no sofá da sala, com a roupa manchada cheirando a perfume que não era o seu. Ela não mereceu cuidar mais do que é seu. É um conselho meu, olha mais pro seu amor. Ela tá sofrendo e você não tá vendo. Ela tá ficando pro segundo plano, assim você tá judiando. Olha por favor, olha mais pro seu amor. Ela tá carente do homem que ama. Chega junto dela e leva ela pra cama. Ela só te ama, só quer teu calor. Olha mais pro seu amor. Cristian Costa, Portal do Arrocha. Diz o que você fez. Ela disse pra mim que não lembra da noite que dormiu em casa, que quando amanhecia te via deitado no sofá da sala, com a blusa manchada cheirando a perfume que não era o seu. Ela não mereceu cuida mais do que é seu. É um conselho meu, seu amor. Ela tá sofrendo e você não tá vendo. Tá deixando ela pro segundo plano, assim você tá judiando. Olha por favor, olha mais pro seu amor. Ela tá carente do homem que ama. Chega junto dela e leva ela pra cama. Ela só te ama, só quer teu amor. Olha mais pro seu amor. Ela tá sofrendo e você não tá vendo. Tá deixando ela pro segundo plano, assim você tá judiando. Olha por favor, olha mais pro seu amor. Ela tá carente do homem que ama. Chega junto dela e leva ela pra cama. Ela só te ama, só quer teu amor. Olha mais pro seu amor. A rocha, Cristo.